Control Rio Trans 7, decolagem autorizada, pista 28, vento 200 graus, 101. 22, curso, trânsito 3, 897. Outros 897 decolado aos 29, mantém a proa em decolagem até 2500 pés, chame o controle 198. Proa até 198, obrigado. Tem a proa de decolagem. Entre os 897, contesta a radar de decolagem, mantém até 2500. Mantém a proa até 2500 pés, depois sai do DL. Subindo a nível de voo 320. A proa 2500, esquerda da EL, liberar a restrição a centena, sobe para o 320. Eu estou com a agora no 45. Pro direito, o posto seguro. O controle copiou, boa na minha 45. Negativo, não copiei. Possível, pro direito, o posto seguro. Se é 1.45, uma tempo se tiver saída. Eu chamo agora 135, na frequência. 1251, alterna 1283. Atenta às restrições da saída da EL. Pois, para a pista 28 da EL, o tráfego deverá subir restrito ao nível de voo 100 até 30 milhas. Isso varou essa restrição. Solicita a liberação, pressão 1100 até 300. Subo até 320, então 3897 sem restrições de altitude na saída da EL. 320 sem restrições. 405 chama Recife no 251. 3283, boa noite, ajuste 1003, autorizado LR, decolar pista 28, vento 200 graus, 1009. Sim, boa noite ali, autorizado decolar, em pista 28, Andrés 283. Decorado aos 36, controle 198, aciona 5045, transponda. 5045, 32, 83, 09, 98. 098, bom. 7 chama Recife no 251. Recife no 251, grande notícia, uma boa tarde. 272, chama Santo Recife no 26295. Controle aí, Salvador, 3223. 3283, contato radar decolagem, sucesso 360, via saída Eletra 1. 360, Eletra 1, 3223. Autorizado, alinhar e decolar, pista 28, vento 200 graus, 08 mais. Inicialmente vai manter a reta até 2.500 pés e a subida Momo tem a restrição de subida, gradiente de até 15 milhas, até 25 milhas, ou passa o nível 110 até 15 milhas ou mantém 3.000 até 2.5 milhas de Salvador. 3283, tudo restrito, no voo 340. Ok, restrito 340, 3283. Uniforce Trans Vitor, do Colégio 40, controle 198, morro. 198, gratos, Uniforce. Controle Salvador, é o Zulu Fox Victor. Passando o Zulu Fox Victor, contato radar decolagem, 03430, via saída dela. 430 via Mendo, Zulu Fox Victor. Sétima dois. Curva à esquerda na proa 090, o senhor vai voar nessa proa por aproximadamente 70 milhas. Papango Zulu, Fox Victor, chama-se a Recife no 26985. 2685, Zulu, Fox Victor. Torre, boa noite, 6259, quanto cara pronto? Puxa, 6259, autorizado, linha de decolar, pista 28, vento 190 graus, 13 nós. E decolar, pista 28, 6259. 259, decolado aos 52, chame o controle, 119, desse 9. 9, 8, 9. O noite não é menos curta. Salvador 6259, livrou, passando a 1500. Chamando a 259, contato radar na decolagem. Suba restrito a nível de voo 100, via saída da El. Uma centena via da El, já pode curvar de esquerda? Após 2500 pés. Após 2500. Boa noite, 1866, sendo da ECO. 1866, sendo identificação, pesada chegada Cali. Essa via para o nível 120. Via para o nível 120, quando autorizado, já apresenta o Cali. Mas nós temos que estudar o site do Xenema 2 Pro. Mantenha a sua escuta. Para o 120, voo 1866. Sente. Não é nem desse para o meu voo 050. Para o 050. Alfa 0, voo 1866. Seu nome é 259, sobre a terra, restrição 0360. 360, restrição 960, até o 360 agora, né? 29. Na 259, estamos próximo do 210, 2.800, este, 1.738, passando do 1.10, do 3.050. Sim, próximo, né, 29. O 1866 do separador 2000 pés, o ajuste 013 autorizado, sinal ILS, reporte estabilizado. Autorizado para 2000 pés, 10013, tomaremos estabilizado, voo 1866. Lima-Zulu-Golfo, separado. Capatango Lima-Zulu-Golfo, do separador 3000 pés, o ajuste 013. Meu nome é 259, chama Recife, no 25 decimal 1. 251, no 259. KMLS, voo 1866. 1866, torre, 1895. 1-1-8-900, obrigado, boa tarde, boa noite. Torre Salvador, boa noite, voo 1866, ILS estabilizar. 1-8-66, estou te aproximando, não pode corrigir com o campo, ajuste altímetro 1-0-1-3, conforme um metro estimado de 600 pés. 600 pés, com seu movimento no momento? Vento no momento 1-8-0 graus, 1-3 nós. 1-8-0 com 1-3 nós, 1-8-66. Avistou a 1000 pés. 1-8-66, tráfego ajustado, autorizado pouso, pista 28, vento 190 graus, 1-3-9. 190 com 1-3-9, autorizado pouso, pista 28, para o gol 1-8-66. É, Júlio, mas no gol. Começa no Golf, completa curva à direita na Pro 160, limitado pela radial 100 de Salvador. Aguarde o último vetor para o localizador. Agora, no passo 100, passando como vetor para o localizador. Solo 08, verá a primeira à esquerda na Charlie, chama o solo em 121 decimal 9. Charlie 1219, já. Mas ele consegue o localizador com a direita, proa 210, reporte estabilizado. 210, reporte estabilizado, por favor. Segundo 97, utilizando decolagem 190, vento 190 graus, 109. Segundo decolagem, da 28 na 38, 3197. Decolou 11, chama o controle Salvador. 119, 18. 19, 8, vou chamar a voz. 2 de Salvador, boa noite, é o 3197. Da TAM, decolou da 28, mantendo a proa. 4197, contato radar decolagem, suba sem restrições para o 360. Sem restrições para o 360, TAM 3297. Mantém a proa ainda? 2500, terceira da EL. 2500, terceira da EL, 3197. Salvador, boa noite, Bono 099, tá na voo, pronto. Bono 099, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 099. Mantenha a posição antes de ingresso na Alfa e chama o Salo Salvador em 121 decimal 9. Boa tarde, Bruno 705, Ponte Serra da pista 28, pronto. Bruno 705, autorizado em Ali, mantém a pista 28. Ali, mantém 28, Bruno 705. 99, decolou ao 19. Chama o controle de Salvador em 119, decimal 8. 19, boa noite. Proa 705, confirma foi instruído pelo solo a manter proa até 2510 após iniciar a curva esquerda. Afirmo, 1705. Gente. 99, contato radar no decolagem, 60360, via saída árvore elétrica. Após 2.510, voo direto elétrico. Ok. Após 2.510, direto elétrico. Da árvore elétrica, 705, autorizado decolagem 22, 00, 00, 099. Autorizado decolagem, voo no 705, 28. Tapatango Lima Zulu Golfo, prossegue Lima, Mike, Quebec, cruzando a 7, tapa de 5. Lima, Mike, Quebec, cruzando a 7, tapa de 5. Quando finalizado o cruzamento da pista, Tapatango Lima Zulu Golfo. Lima 705, decolou 23, chama o controle de Salvador em 119, décima 8. 198, gol 1705. Boa noite. Boa noite, 705, contato radar decolagem, Super 360, restrito ao nível 100, via saída dial. Afirmativo, restrito a 100, o voo 1705, dial Lady Room. Me chama mesmo essa pessoa do saída. Então conferimos o curva esquerda 2510. Assim. Tango, Oscar Victor informa essa identificação, pousada chegada e pitch, dessa via para o nível 060. Reporta no final do desvio. Reporta no final do desvio. Ok, reportaram 10 milhas na Pro 165. Chama-se a transmissão na frequência 2.6.0. 2.6.0.